O dia 17 de junho na história. 1959, o Banco Mundial empresta 11,6 milhões de dólares à Light para expandir sua capacidade geradora no Brasil. 1982, o ministro Maximiano da Fonseca defende a criação de uma força aérea própria da Marinha. 1987, o presidente José Sarney declara-se contrário à reserva de mercado como política generalizada. 2004, a Argentina aprova o envio de 614 militares ao Haiti para compor a Força de Paz da ONU sob o comando do Brasil. Esses são os fatos que fizeram o dia 17 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.